¿Me quieres el chacara del corvito? Yo quiero, sí, yo quiero un relojito para no perder los compromisos de la chácara de corvito, ¿tá bom? Erupção ativa, abalando as estruturas do seu lar. Uala! De volta ao castelo infernal do rock and roll! De volta à guilhotina que arranca a cabeça do pagode, do sertanejo universitário, do axé e do tecnobrega! Esse é o Erupção Ativa, é o melhor do rock ao seu lar, não é mesmo, poeta vivo? É, claro que sim, Rufus, vivo death! O trash, o hardcore, o rockabilly e o heavy metal. Esse é o Erupção, rompendo as barreiras do som, invadindo o seu lar. Erupção Ativa, o programa que faz tremer o planeta. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Você receita contra esse lixo, hein, Rufus? Eu receito isso aqui, velho poeta vivo com Beck. I'm running out of my time, I'm running out of breath. And now it's getting to I can't sleep at night. In the day, feel like death. I'm getting in my teeth, I feel them closing in. I've got to say that I'm scared, I know they'll win. Even so, I'm prepared. Do you believe what you hear? Can you believe what you see? Do you believe what you feel? Can you believe? What is real? Future real? What is real? Whenever anyone seems to treat me like a freak, it makes me see I'm the only one who feels that I know what is real. Sometimes it feels like a game of deadly hide and seek, and when you're reading this, then I will be gone. Maybe then you will see. Do you believe what you hear? Can you believe what you see? Do you believe what you feel? Can you believe what is real? Future real? What is real? Future real? Ativa o rock como você nunca viu. Legal, velho Rufus, isso é Iron Maiden, isso é Blaze Bailey no lugar de Bruce Dickinson. Só a Rádio Ativa, através do Erupção Ativa, consegue mostrar isso. O Iron sem a presença de Bruce Dickinson. Fale um pouco de Blaze Bailey, velho Metal Heart, poeta vivo, go back. É verdade, Trashmaker. Blaze Bailey é um dos vocalistas do heavy metal mais famosos do mundo. No início da sua carreira, cantou no Wolfsbane, posteriormente no Iron Maiden, e atualmente sua banda se chama Blaze Bailey. Em 1994, Blaze Bailey foi escolhido para substituir Bruce Dickinson no Iron Maiden. Logo após ser admitido na banda, sofreu um acidente de motocicleta que lesionou gravemente seu joelho, o que fez com que no início da turnê do primeiro disco que gravaram com Iron Maiden, The X Factor, fosse adiada. Mesmo após o período de recuperação, Blaze não podia se movimentar muito em razão da mencionada lesão. É... Que tal ouvirmos uma do X-Factor? Para relembrar um grande momento de Blaze Bailey no Iron Maiden, vamos de The Sign of the Cross, lançado em 2 de outubro de 1995, com a produção do disco pela gravadora EMI, sendo responsável Steve Harris e Nigel Green. Legal, isso é rock and roll, isso é heavy metal da melhor qualidade. E o que temos agora, hein, Rufus? Rock tem que ser eclético! Só que hoje é noite do rap metal! É noite do rock pesado, de metal pesado! E uma banda de rap metal com influências do thrash e do speed metal será representada por eles, Metallica! Então uma deles para sacudir o bairro JK, hein, Thrashmaker? Essa eu mando para Michelle Paz, lá em Divinópolis. Ela que curte o Metallica. Ela que pediu uma das clássicas do Black Album, depois da antiga briga com a Napster. Vamos de Sad Buttle True! Hey! Erupção. Erupção. Ativa. Ativa. Agora ouvimos o som heavy metal, mas no estilo punk rock misturado com new metal, Holy Diver do Ronnie James Dio, cantado pela banda Killswitch Engage, uma banda americana de metalcore, uma mistura de heavy metal e hardcore, e também uma homenagem a Ronnie James Dio, falecido em 2010 aos 67 anos, vítima de câncer no pâncreas. Essa vai pra você, Mestre Dio! Erupção Ativa. O rock como você nunca viu. Mandando um alô para o pessoal que acompanha o Erupção em toda parte do planeta. Dentre eles, em especial, o Thiago, o Vascão, que curte o Erupção lá em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Volte pra casa, garotinho! E pra você vai Slipknot, Duality! E na sequência, Viper com Rebel Maniac, mandando para a Esquadrilha da Fumaça, de Bom Despacho, que não deixa a gente dormir nas tardes de domingo. E para todos aqueles jogadores de xadrez da Praça da Estação. Abraço pra você, Toninho Advogado. Para com essa barulheira domingo à tarde, para! Ah, Zezinho! I push my fingers into my veins. It's the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. Erupção Ativa. Put me back together, or separate the skin from bone. Leave me all the pieces, then you can leave me alone. Tell me the reality is better than the dream, but I found out the hard way. Nothing is what it seems. Erupção Ativa, o programa que faz tremer o planeta. Erupção Ativa, o programa que faz tremer o planeta. Isso é som de qualidade, isso é rock and roll, isso é Erupção Ativa. Esse é um momento único e pra fechar a tampa do caixão com chave de ouro, nada melhor que mais uma dose de Metallica, com a música Until It Slips. Essa é pra encerrar o programa, um dos melhores do puro rev metal, dizendo que é uma produção de Thrashmaker e Rufus, com brilhante participação de nada mais, nada menos que ele, o poeta vivo Goldback. É isso aí! Sábado que vem tem mais! Lembrando que o programa é todo sábado e domingo, não é mesmo, Rufus? É sim, Poeta Vivo! Sábado às 8h30 da noite, domingo às 3 da tarde, devido ao grande sucesso! E pode ser acompanhado pelo site www.erupçãoativa.co.cc e clique no link da Rádio Ativa. No mais, é só o rock and roll, só o rev metal! Where do I take this pain of mine? I run, but it stays right by my side. So tear me open, pour me out the things inside that scream and shout. And the pain still hates me. So hold me until it sleeps. Just like the stray, you feed it once, and now it stays. Now it stays. So tear me open, but beware. This thing's insane without a care, and the dirt still stains me. So wash me. You say Erupção. Ativa.